coração. Você me disse antes de partir que o DMPRI começa aqui. E como dançar, você me ensina para me resgatar, para eu chegar lá como uma bailarina, como uma bailarina, como uma bailarina. Você me disse antes de partir que o DMPRI começa aqui. E como dançar, você me ensina para me resgatar, para eu chegar lá como uma bailarina, como uma bailarina, como uma bailarina. O amanhã parece certo, as crianças ainda dormirão, mas o diabo está por perto. Segurar sua mão. Você me disse antes de partir que o DMPRI começa aqui. E como dançar, você